Na terra de Jazer, o gado a pastar, Rubem e Gade prontos para lutar, Moisés com temor o chamou a si. Não desanimeis, irmãos, vamos prosseguir. Caminhando juntos em fé e união, pela herança prometida, seguimos a direção. Armados em batalha, com Deus ao nosso lado, na terra de Canaã, o seu povo é amado. Os filhos de Gade com coragem falaram: vamos edificar, nossas casas amparam. Mas antes, guerreiros, a luta devemos ir, para que a promessa possamos adquirir. Caminhando juntos prometida, seguimos a direção. Armados em batalha, com Deus ao nosso lado, na terra de Canaã, o seu povo é amado. Oh Senhor, ouvimos o teu chamado. Na jornada da vida não estamos sós, com coragem e amor seguimos adiante, pois a tua promessa é nosso estandarte. Armados em batalha, com Deus ao nosso lado, na terra de Canaã, o seu povo é amado. E assim edificaram, com fé em cada passo, as cidades e lares em teu eterno abraço, na terra que é nossa, por graça receber, com Cristo à frente, vamos vencer. Armados em batalha, com Deus ao nosso lado, na terra de Canaã, o seu povo é amado.